evolução continua mais uma vez. Este é o novo Rubi. Rubi. A nave do sol. E agora? Tudo preparado. Ela voltou. A poderosa nave do som chegou. Bruninho. Joga a mãozinha pra cima quem tá solteiro. Joga a mãozinha pra cima quem tem fé no papai do céu. Joga a mãozinha pra cima, quero ver. Quem vai curtir o carnaval solteiro, dá um grito! Quem tá preparado pra beijar na boca nesse carnaval vai dar um grito, meu! Quem vai sair chapado do Rubi faz barulho! E a torcida do Paysandu tá aí com a gente hoje, tá? Cadê a torcida do Remo, tá aí com a gente, tá? Quem não tem hora pra chegar em casa vai virar o cabeção agora! Sonho é fogo que... Me deu onda, o seu sorriso me dá onda. E o Bruninho vai chegando pra você curtir. Desse jeito, já tem Moisés. É os pilotos da nave do sol. Eu gosto de você fazer o quê? Que vontade de te ter, garota. Eu gosto. Domingo parceiro, Cris, já tá aqui domingo a gente, garoto. Ama, é, o pai te ama. O pai te ama, é, o pai te ama. Os meninos loucos já estão também com a gente no circuito. Um abraço, obrigado pelo carinho, hein, gente. E nem fuma. Ei! Um abraço, meu parceiro, DJ Leozinho, DJ que arrebenta e comanda. E ao DJ Leozinho, valeu, DJ. Você arrebenta sempre, meu irmão. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Alô, minha terça! Me deu onda. O seu... E a minha super triga também aqui já na ponta direita do Rubi. Você se... As chamas da facção. Um abraço pra vocês dele. Bruninho. De te ter, garoto. Abre as musas do Rubi. Você fazer o quê? Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos, perguntei onde era o rolê. Mas o Pará saiu do clique Pará, já por aqui registrando tudo, meu. Falaram o que, Kel? Logo você? Logo você? Logo... Então diga aí, vai, vai. Logo você? Logo você? Logo você? Logo você? Logo você? Logo você? Logo você? Canta agora! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Mandela, ui, partiu uma onda, é o Mandela, ui, partiu uma onda. Olha só, garçom, três pacotes aí pro amigo Cris. A mulher, ele quer beber, meu filho, chega mais, chega mais. Ui, partiu. Seu parceiro Bruninho da Pareira, já sabe por ali também, fala Bruninho, qual é a tua, bicho? Partiu uma onda, é o Mandela, ui, partiu uma onda, é o Mandela. Vamos amigo Arthur, dá like com a gente. É o Mandela. E aí, Chaminhão? Meu amigo Zéberson, meu amigo Teu Vila também, já tá ali com a gente. E a minha 300, Rubi, vou se encontrar, bicho. Eles são na retaguarda. E a equipe Lugos pela Mave aí de Paragomila, já estão por aqui, o amigo Alexandre. Leila também, já rompendo fronteiras. Minha mulher com... É verdade, tamo juntos, meu. Nem dei atenção, eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. O amigo do Gê, é o paciente, sumi. E hoje à noite a... Isabelense. Depois eles deram o estúdio. Falaram o que que é o... Eu lembro de São Isabel. Logo você, logo você, logo você. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga, né? Vocês! É o Mandela, ui, partiu. E essa aqui que tá chegando desse jeito. Cadê o grito das mulheres solteiras? Cadê o grito das mulheres virgens? Alô, Matheus, meu parceiro Matheus! Vai, sabe, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vai, sabe, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, lá. Vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vai, some, bomba, lomba, lomba, lomba, lomba, lá. Hoje eu tô pesadão, carregado, vai. E o Bruninho Bacirinho desse jeito pra você curtir. Daqui a pouquinho chega Moisés. E o bicho vai pegar, meu. Tipo bomba e Hermina, bomba granada. Os pilotos da nave do sul fazendo onda. Valeu, Lezinho. Mais um pouco aí, Lãozinho. Só mais um pedaço, segura aí que eu vou descer e já vou tomar uma contigo. Tu não entende nada, se quiser pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência. Comigo, Marquinho da Safira, o Branca de Neves já está aqui com a gente. Praça Flávia com a gente, Luba também. Abraço, Dani. Jana, o Flávia Silva. Lucas, Débora também, Fabrícia. Alô, Bruninho da Parelha, com liguinha ou sem liguinha, bicho? Isso, isso, isso, isso, isso, exato. E bora, e bora, e bora, e bora agora! Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Porque eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma sensacional. Bruninho, a nave do som, Rubens. Olha o da moção agora. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi. Saca a praia, Sofia e a Baca Inverte do Gê, Bruninho da Nave do Sul, Rubi. Estúdio FNM Produções. Torné Mania. Foi diferente. Não sei o que aconteceu. Torneador Itamar. Clareira Sul, Sul, Zé do Falantes. Autoelétrica Índio. Gráfica Vale de Capanema, meu. Uma sentada, entrada. Alô, minha, se você é o Rubi. No escuro você se solta, no claro tá com vergonha. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. E as minhas partes do B13 também já são por aqui. Luz. Um abraço pra vocês do Bruninho, valeu, valeu. Toma, toma, toma. Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando da aula. Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando da aula. O mão de ouro tá tocando, comanda de ponta. Fala, Vitor, qual é a tua vida? Tô solteira no baile, dá um grito, perde essa. Simão da Farra com a gente. Vinhão também, Cavalcante. Lucas Oliveira. Apaga a luz. Moçaís. Da Super Triga, tamo ali. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Toma. Vem cá, Jeffs. E o tesão também, nós tá na onda. Olha o Lê! Nós tá na onda. Boa, exclusiva. Dá um play aí. apaga a luz e toma. Cadê o grito das mulheres independentes? Ai, ai, ai. Você, bola Moisés! Te taco, te taco, taco. Se eu mandar o espaguete. Bora desse jeito, bora desse jeito, DJ Moisés! E a dancinha vai, vai! Dancinha, dancinha, na dancinha, na dancinha. Eita, só sair, meu irmão! Segunda, vocês estão também com a gente no circuito. Rita, Rita, vale mexer. Vai, vai, vai. As que dão, dão, as que dão, dão. As que dão, dão, que mais dão. As que dão, dão, as que dão, dão. As que dão, dão, que mais dão. Acabou, começa a fiada. E a família vivendo de farra com a gente. O amigo Jonas, o Marcelinho também. O amigo Juan, o Mateuzinho da Striga. Um abraço pra vocês, valeu. Ela dá de louca, só beijar na boca. Mas eu tô ligado que ela quer tirar a roupa. Saulo, e a primeira dama com a gente, Driga Tavares, facção, já tão por aqui. Não vale mentir. Mas que dão, dão, mas que dão, dão. Os meninos loucos já estão aqui também. E a Morena, 25 graus pra gente. Um abraço, Vitor. Alô, Marcelo, vem assim! Vem, mulher! Vem, mulher! Vem, mulher! Vem, mulher! Vem, mulher! Vem, mulher! Vem, mulher! Vem, mulher! Vem, mulher! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Olha como ela vem! Vem, como ela vem! Vem, como ela vem! Vem, vem! Como ela vem, vem, como ela vem, vem, vem, vem, vem. Ó, oh, que cara vai, cê cara vai, que cara vai, cê cara vai, que cara vai, cê cara vai, que cara vai, cê cara vai. Chegou. Novo Rubi, a nave do som. É desse jeito, doido! Alô, DJ Bruninho! DJ Bruninho! DJ Bruninho! Vem fazer mais um show pra essa galera! Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e eu quero ver! Ei, ei, ei! Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Rock doido, é rock doido.

ela toda soltinha, descendo o baile funk, eu sentando com as amigas. Mas que tarada, já me jogou na pista, pedindo meu contato, essa minha é. Vamos lá! É desse jeito! Bora desse jeito, bora, bora desse jeito! Passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto. Os amigos do Caldeirão se assombra aqui também. Sei que eu não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você, yeah. Vocês! Não nega. Pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar. Enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Olha a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro. Saca a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão. Joga a mãozinha pra cima, eu quero ver. Quem não tem hora pra chegar em casa, bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Tem alguém solteiro aqui hoje, tem? Tem alguém sincero aqui hoje, tem? Quem já meteu chifre, joga a mãozinha pra cima, eu quero ver. Quem já levou chifre, dá um grito. Quem já pulou a cerca aí, Moisés, dá um grito, meu. Tem alguém do Paysandu aqui hoje, tem? Torcida do Papão, bate na palma da mão. A torcida do Papão, na palma da mão. A torcida do Papão e a torcida do Leão, cadê? A torcida do Leão batendo na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Emo, Emo. A torcida do Remo. Vai na torcida do Papão aí, eu quero ver. Cadê a torcida do Papão? A torcida do Papão vai cantar assim comigo. Uma lista branca, outra lista azul. Uma lista branca, outra lista azul. A torcida do Papão da Mavaia, a torcida do Remo, eu quero ver. Bruninho, chega aí, Bruninho. Herói de cinema disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. O amigo Marquinho! Ele é Chaveiro Branca de Neve, já sabora aqui com a gente. Um abraço! Gabriel Quimical do Jaranha. Indo embora, não paro de mim. Vamos sair, super triga com a gente. Abre as portas aí do bairro 13. Minha resposta. Minha CDV. O Eric do Gay. O amigo Branco. A equipe TS. O amigo William. O Cleiton também. O Marcelo. O Marquinho. Chaveiro Branca de Neve tá aqui, meu irmão. Não sei mais o que fazer sem você aqui. Bora, Gina, cadê? Eu errei, te peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti. Perdoe. Os amigos do portão Capanema Net estão aqui também. Perdoe. Perdoe. Os amigos do programa Ultrassal. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, dá um giro. Aí o Moisés chega arrepiando tudo com as atuais, meu irmão. E as musas do Rubi, um beijo pra vocês, meninas. Quando te morrer, dentro de mim. Querido! Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte e forte. Comigo, Maurício, com a gente, o Sandro. Ricardo também, Robson. Sou feliz. Se faz de dois, um abraço pra vocês. Valeu, bicho. Louco amor. Alô, minha 3G, vamos ver essa Jefferson. Meu amigo, teu vindo também, meu. Faz viver, sentir. Quando foi embora, não sabes como sofri. Sei que onde estiver, está pensando em mim. E lá vem, lá vem. Bora, neguinho! Por favor, neguinho! Isso aí, neguinho! Amigo, chega com a gente do Rio Grande do Norte, está aqui no Rubição! Já fazendo muita onda! Comigo, DJ Jonathan também! Ele tá por aqui, fala, Jonathan! Culpado por você sofrer, não dá! Com a gente, o Caio também. Grande amor. O Natalino. Sim. O Clique Pará. E assistindo tudo, viu? Você sofreu. Te machuquei. Te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. O quê? Te deixei só. Eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor. Amo você. Amigo MM, MN, aliás, perdão, bebê também com a gente. O Marcelo, terrorista, o Matheus. E a primeira dama, um abraço pra você, valeu. Vou sair, pra curtir. Do Lava Jato com a gente, do Fabinho. Deixar o som me levar. E na batida, do novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir. Com a galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida, do novo príncipe. Gostando do rumbi, dá um grito. Põe a mãozinha pra cima e grita. Pega o amiguinho, pelo amor de Deus, já te avisei mil vezes. Agora vou até o fim, porque tá livre pra mim. Era só curtição, eu não vou me largar. Agora eu posso, eu vou investir todas no novo Mega Príncipe. Quero beijar tua boca. Aí eu gosto. Senhor, senhor, senhor, senhor, senhor. E pra cima, Capanema, bora, Capanema. Ela só dá o problema pra mim. Ela só dá o ela só dá o ela só dá o problema pra mim. Quero mais a emoção na flor da terra. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco. Nave do som. Eu logo enlouqueci, foi paixão. A primeira pista, tudo que eu quero. Boracinho, Boracinho! Sou capaz de tudo. E a minha presença, tamo aqui também. Faz o meu loucura. Chama, tamo aqui, meu irmão. Esse amor, se preciso foi, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. O Matheus. Faz de gritar pra todo mundo ouvir. Alô, Matheus, não chega, Matheus. Vem aí, olha lá o seu nome e o meu no texto. Sacaneana, mano. Na declaração de amor, que eu faço o meu bem pra você. E a segunda aqui tá chegando. Vai, vai, vai. Paula. Banda Ravelli, DJs Léo e David, simplesmente Isabelense. Equipe do Rubi, um abraço pra vocês. Já chamo aí com vocês, hein, minhas musas. Que foi sucesso e hoje não tá sendo diferente. Muita gente chegando, muita gente curtindo o nosso Rubi, que tá bacana, que tá gostoso. Você me enlouquece e me deu. Leal, toda a nossa equipe 3D aqui comigo, meu parceiro Jefferson. Um abraço a você, meu parceiro Marcelo também. O Marcelo Teuvini, a primeira dama. Um abraço com muito carinho pra você, meu amigo Luciano Gigante. Toda a galera aqui com a gente, obrigado. Família Caldo de Aranha também hoje, vamos nascer! Estamos na facção hoje, estamos lançando o nosso novo fã-clube, as musas do Rubi, cadê elas, hein? Cadê as musas? Estão ali, um beijão pra vocês, sejam todos bem-vindos aqui no Rubi, tá bom? E a gente vai detonar desse jeito! Banda N5, uma pancada de sucesso! Meu parceiro Rodney, que me pesadelo! E o branco GDB tá aqui com a gente também! Já são a gente. Sim, o amigo Elon, o Dantan também, o Flávio, o Arthur, o amigo Fabinho, o Pila, Ana, todo mundo já tá com a gente curtindo, meu. Diga que sou sua. Anda de mãos dadas. Era só Bruninho, meu amigo. O Hélito Evento, chamando a avisar que tá chegando o terceiro Festival da Latina. E claro, o Rubi que detona. Já virou tradição, né? E o detalhe, cerveja um real a noite toda. Dorme com esse barulho aí, ó. Eu preciso de carinho e atenção. A nave do som chegou. E aí, que me pesadelo, Moisés com a gente em peso. Me diga por quê. Johnny, Paulo Guacete, Grafite. Mateuzinho também, todo mundo. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. E a minha GDB, um abraço pra você, minha GDB. Toma minha TS também. Fala minha TS, tamo junto, meu irmão. Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completou? Já são as respostas atuais! Mas agora você se foi. E não gostou em nosso ar. Só quem sabe vai cantar, vai cantar! Olha, vou dizer aqui com a gente. Um abraço! Oh, yeah. Você é dona dos meus sonhos. A nave do som. Bruninho. Imaginando a tua boca dizendo assim. E tu vem, vem, vem. Vem pra mim. Você, você, você. Que precisa aprender. O meu amor jogou fora. A vida que parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Não vá sem dizer seu telefone. Eu preciso saber. Estou como criança perdida. Luísa Iris, também com a gente, garoto. Eu vejo uma boca insensata. Cadê essa surpresa? As partes do bairro 13, um beijo. Combinou tua boca e minha boca. Só quem sabe vai cantar. Estou aqui e eu te peço por que deve me dar. Sabe? Eu vou te contar. Já achei, eu quero ver você lá no palco com o Iron, viu? Vire, vire, mexe, vê se dá uma rodadinha no portal intergaláctico que nos contagia. Vire, vire, mexe, vê se dá uma rodadinha no portal intergaláctico que nos contagia. A moçada vai dançar e o portal vai já subir. Quem é o som que... O amigo Sônia com a gente, o Paulo Grafite também. E alegria. E é o melhor grafiteiro de Campanha. Da Submetrica com a gente, Flávia Silva. E você, Jamaína também. O Débora Gomes, Beto Atatani, todo mundo. Manda bem, chegou pra ficar. Bora, Serra! Bora, bora, Serra! Siga! Jonathan, já sobra aqui com a gente, um abraço. Meu cerebrinho live com a gente. E a esposa Vanessa de Salinas, está aí também. Essa casa vai te encantar. As melhores bandas pra você dançar. Yeah. que é bravo. O que é bravo é mais um neguinho, isso sim. Eu sei que não precisa disso. Daqui a pouquinho o DJ Moisés arrepiando. Bora, Vitor, meu irmão. Olha só os moleques doidos, os meninos loucos aqui do lado, aqui com a gente. E as partes do B13 aqui também. Pode crer. Eita menina danada pra dançar um brega. Galera do Lava Jato, do Fabinho aí com a gente. Um abraço, meu. Valeu. E os penetras também aqui com a gente. Um abraço pra vocês, brigadinho. Valeu. As músicas do rock de primavera também. Mas as músicas do Rubinho hoje lançando e chegando com força total. Eita menina danada pra dançar um brega. Eita menina danada. Equipe DS também tá aqui. Hoje eu vou gravar um CD só pra TS. Eita menina danada pra dançar um brega. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, dançar um brega. Mexe, dançar um brega. Mexe, um brega. Dançar, dançar, dançar, dançar, dançar, dançar, dançar. Tem um gigante.